Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Sexta-feira chegou! Você passou a semana inteira provando ser um super profissional. Merece agora um pouco de descontração. Hoje é dia da carreira na contramão. Mentiras são consideradas pequenas malvadezas praticadas no dia a dia dos negócios. Coisa inocente para uns, uma vergonha para outros. Pois as mentiras fazem parte do rol de alternativas de muitos profissionais. Às vezes são os vendedores, às vezes os compradores. Por vezes são as telefonistas que mentem. Outras vezes encontramos até o pacato sapateiro praticando uma mentirazinha. Chega a ser automático quando não sabemos, erramos ou temos medo. Lá vem as mentirinhas. Pega na mentira. Pega na mentira. Só pro rabo dela, pisa em cima, bate nela. Pega na mentira. Pessoas que têm o hábito de mentir perdem a confiança, uma qualidade fundamental quando se precisa de comprometimento. Quem vai querer se comprometer quando a mentira corre solta? É uma praga. É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, cruel, cruel. E negócios? Quem quer fazer negócios com profissionais mentirosos? Tudo bem, até podem enganar uma vez, mas terão uma segunda vez? Eu, hein, nem pensar. Outra vez, nem pensar. Vamos combinar uma coisa. Mentir nunca esteve na moda. Quem acha que enrolando e enganando está tirando alguma vantagem, precisa urgentemente pensar diferente. Precisa mudar seu comportamento e assumir outra postura. Essa não é a sua vida. Essa não é a sua história. Essa não é a sua vida. Essa não é a sua história. Hoje e sempre, o chique é ser honesto, é falar a verdade. Isto vale para as crianças, adultos e para aqueles que se acham acima do bem e do mal. Acredite, a verdade sempre prevalecerá. E agradecendo a participação do Erasmo Carlos, da Rita Lee, dos Galdérios Cleiton e Cledir e Papas na Língua, desejamos verdadeiramente um feliz final de semana. Sempravante! O maluco sou eu. É, a coisa tá assim. Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer na CBN Foz.